Moço, moço, você quer ajuda? Ah, eu quero, por favor. Pra onde você tá indo? Tô indo pra rodoviária. É, que ônibus que você vai pegar? Vou pegar o próximo ônibus pra São Paulo. Ah, então deixa que eu te levo. Não grita. Não confunda cegueira com surdez. Sempre que tiveres a te comunicar com um cego, fale com naturalidade. Pense um pouco. Cegueira não é sinônimo de surdez. Não precisa gritar. O cego ouve. E muito bem, por sinal. Uma campanha. Camuazo II. Em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, está localizada a União Auxiliadora dos Cegos, que é uma entidade de cegos que fica no bairro de Santa Teresa. Só que, como em todos os bairros, além da União Auxiliadora dos Cegos, tem como em todos os bairros, padaria, lanchonete, restaurante, supermercado, além da União Auxiliadora dos Cegos. Mas é impressionante. As pessoas acham que o cego, quando vai em Santa Teresa, ele só pode ir na União Auxiliadora dos Cegos. E eu fui em Santa Teresa um dia, só que eu fui na casa do meu amigo Aguinaldo, que mora lá. Pra quê? O ônibus parado, eu entrei, tô lá sentado e segue viagem, né? 10 minutos depois, o ônibus para e o motorista grita lá na frente. União! Eu tô quieto, né? Aí ele grita mais alto. União! Eu pensei, ué, será que ele quer que a gente grite? Faz a força! Né? Mas não, gente. Ele tá falando comigo. O seguinte, já chegou pra descer. Eu pensei, já chegou? Será que ele conhece meu amigo Aguinaldo? Eu não falei nada pra ele. Chegou aonde, motorista? Uai, na União do Cego, ué? Não, mas eu não vou descer aqui, não. Não! Como se eu tivesse falado uma heresia, né? Não, é que eu vou na casa do meu amigo Aguinaldo, sabe que mora aqui em Santa Teresa? Uai, não dá, ué. Aí ele arranca pra ir embora. Gente, não é que ele arranca pra ir embora? Um cara assim mal avisado, lá no fundo, grita... Ô, motorista! Tá esquecendo o ceguinho aí, ó! Ô, ceguinho! Pode descer, já chegou na União! Ô, gente! Ô, moço! Deixa eu explicar um negócio pro senhor. Eu não quero descer na União, não, sabe? Eu só quero ir na casa do meu amigo Aguinaldo. Aí segue viagem, né? Só que naquele lance de sobe passageiro, desce passageiro, entra, sai passageiro. Eu senti que tava na hora de eu descer, né? Gente, eu tomei um susto. Na hora que eu fui me levantar pra descer, um cara que tava atrás de mim, sentado, ele me puxou pela camisa. Ô, ceguinho, você vai descer no lugar errado, rapaz. A União ficou lá atrás. Ô, meu Deus do céu. Isso não pode estar acontecendo comigo, não, gente. Se eu contar, ninguém vai acreditar, gente. Ô, moço, vou aproveitar que eu tô com tempo hoje. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. É que eu não quero descer na União, não, sabe? Eu só quero na casa do meu amigo Aguinaldo, gente. Deixa eu ir lá. Aí eu disse sim, né? Até que enfim, né? O ponto do ônibus estava lotado, né? Aí, claro, o motorista me deixou no ponto do ônibus e arrancou para ir embora. Não é que na mesma hora que ele arranca para ir embora, todo mundo que estava no ponto do ônibus ao mesmo tempo gritou: ô motorista irresponsável! Tá deixando o Ceguinho aqui no ponto errado? Ô Ceguinho aqui, ó, ele deixou você no ponto errado, a União ficou lá atrás. Mas se você atravessar a avenida, tá vendo aquela placa ali, ó? Ou você pega outro ônibus e fala com o motorista: eu quero descer na União. Não vai esquecer a senha, União. Senão ele vai deixar você no ponto errado de novo. Oh, meu Deus do céu. Pô, gente. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pô, tudo quanto é santo reunido na mesma sala, rezando junto de joelho. Gente, eu não quero descer na União, não, gente. Eu só quero ir na casa daquele filho de uma égua do Aguinaldo. Desgramado, gente. Tanto lugar pro Aguinaldo morar, ele tinha que vir pra Santa Teresa, gente. Acho que ele fez isso de sacanagem comigo. Só pode ser de sacanagem. Gente, vamos entrar num acordo aqui, aqui, ó. Vamos fazer uma coisa, vocês deixam eu ir hoje na casa do Aguinaldo, que eu preciso de falar um negócio pra ele. Semana que vem eu juro pra vocês que eu venho aqui na União. Eu nem sei o que que eu vou fazer aqui não, mas eu venho. Aí eu fui. Chegando na casa do Aguinaldo, no prédio onde mora o Aguinaldo, o porteiro já me conhece, né? E aí, Ceguinho, beleza? Beleza. Tá um beleza. Você veio na casa do Aguinaldo, né? Eu falei, é, a cidade inteira já tá sabendo disso, né? Se fosse segredo, não ia adiantar nada. É, mas o Aguinaldo não mora mais aqui, não. Ah, não. Eu não acredito nisso, não, gente. Isso só pode ser sacanagem, gente. O Aguinaldo não mora mais aqui. Você sabe onde é que esse infeliz tá morando? Tá morando em frente à União. Que é isso? Quem foi que deu cerveja pra ele? Ô, Bruno, vem cá, foi você que deu cerveja pra ele? Fui eu, sim. Você não tem juízo mesmo, né? Por quê? Porque ele é cego. Você vai dar cerveja pra um cego? Oh, e o que que tem? O que que tem, Bruno? Irresponsabilidade. E se acontecer alguma coisa com ele? Isso é irresponsabilidade da tua parte. Claro que não. Isso aqui é preconceito da tua parte. Ele não é igual a nós, ele não enxerga. Peraí, vocês estão falando de mim? Eu tô bebendo uma cervejinha? Calma aí, garotinho, calma aí. Garotinho não, cara. Calma aí. Meu nome. Calma aí. Você é cego, você não pode ficar bebendo aqui nas festas. Isso é preconceito. Algum problema. Não é preconceito. Não é preconceito. Ele é cego, fica bebendo. Quem vai ficar? Quem vai cuidar dele? E quem cuida de você quando você tá bêbado? Eu me cuido, porque eu enxergo. Exato, eu me cuido. Você se cuida com a vista? Eu não bebo com o olho, eu bebo com a boca. No convívio social ou profissional, nunca exclua as pessoas cegas das atividades normais. E caso tenhas dúvida, deixe que elas decidam como devem e podem participar. Não demonstre exagerada solidariedade com a pessoa cega e nada que possa ser confundido com pena. As pessoas cegas são como você, só que não enxergam. Trate-as com o mesmo respeito e consideração como gostarias de ser tratado. Diga não à exclusão. Uma campanha. Camoazo II. saudade do luar da minha terra, lá na serra prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. A mais linda neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descansa, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçada à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrada numa cova pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar. Lá sempre que quiseres ajudar uma pessoa cega, faça-o. Mas pergunte se a pessoa deseja ser ajudada. Em caso positivo, pergunte a forma mais adequada para ajudar sem atrapalhar. Caso o teu auxílio for recusado, não te ofendas. Às vezes, o cego pode desenvolver certas atividades sem assistência. Não te recuses a aceitar a ajuda de uma pessoa cega, pois todos temos algo a oferecer. Faça a tua parte para um mundo melhor. Uma campanha Camoazo II. E você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Uma boa noite para você. Eu quero falar para você que queira aí aprimorar ou até mesmo iniciar o seu conhecimento aí com editor de som profissional SoundForge. Você pode acessar www.templodamor.com, clique lá no link instrutor pela web e contacte com meu amigo Ademar Souza. Olha, ele pode me ajudar nisso aí, hein? E esse eu recomendo pra você, ok? Então vai lá em www.templodamor.com, clicando no instrutor pela web e fale então com meu amigo Ademar, ok? Esse eu recomendo, hein? E nesse bloco musical agora vamos trazer aí Chico Buarque de Holanda Vai Passar. E depois um rock aí dos anos 80, né? É Estúpido Cupido. E um chorinho aí, né? Vamos trazer aí Brasileirinho. Aliás, são dois chorinhos. Brasileirinho e depois Chorando Calado. E tem uma música aqui, curioso o nome da música. É Saudade de Matão. Matão é uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? Mas esta música, ela não tem nada a ver com a cidade, não. Aí foi um engano, né? Um erro de grafia aí, né? Era para ser Cidades que Matam, né? Mas ficou Cidades de Matão. É muito bonita, viu? É uma valsa aí. É muito bonita. E ainda chegando aí, Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Depois, Maria Bethânia, Explode Coração. E depois, finalizando aí com uma dose dupla, Elis Regina, Aquarela do Brasil. E depois, O Bêbado e a Equilibrista. Encerrando então este bloco aí, né? Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitente. Estranhas catedrais, e um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pradas dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os piquimbeiros do tudo levar. Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, lerê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lerê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. cupido, o meu coração. Oh, cupido, quer saber de mais uma paixão. Oh, cupido, eu amei há muito tempo atrás. Oh, cupido, já cansei de tanto soluçar. Oh, cupido, ei, ei, é o fim. Paiinho, oh, cupido, vai longe de mim. Eu dei meu coração a um brotinho em flor, oh, cupido, prometeu me amar e me fazer feliz. Oh, cupido, porém ela me passou pra trás. Oh, cupido, meu beijo recusou e o meu amor não quis. Oh, cupido, ei, ei, é o fim. Paiinho, oh, cupido, vai longe de mim. É o fim, um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Ó, seu cupido, meu coração, oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão. Oh, cupido, por favor, desce, me deixe em paz. Oh, cupido, meu pobre coração já não aguenta mais. Oh, cupido, ei, ei, é o fim. Paiinho, ó, cupido, vai longe de mim. Seu cupido, o meu coração, oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão. Oh, cupido, por favor, desce, me deixe em paz. Oh, cupido, meu pobre coração já não aguenta mais. Oh, cupido, ei, ei, é o fim. Paiinho, oh, cupido, vai longe de mim. Oh, cupido, cupido, estúpido, cupido, cupido. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web.

feia. Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda e o teu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo do

você encontrar uma pessoa cega a caminhar na rua e que te pareça estar com dificuldades em se localizar, seja solidário. Faça-a perceber que você está falando com ela, tocando-lhe levemente no braço e ofereça seu auxílio. Caso sua ajuda for aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Dessa forma, o cego irá acompanhá-lo através do movimento do seu corpo. Por isso, ande com naturalidade. Diga não à exclusão. Seja solidário. Uma campanha. Camoazzo II. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. Uma boa noite. E neste bloco final eu quero já agradecer a sua audiência aí, né? Pelo canal 2 da rádio Antena Web, o programa Antena Web Show. No próximo domingo estaremos aqui de volta, né? É, que todos tenham aí uma excelente semana pela frente. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E eu vou deixar mais música aqui pra você, mais um super bloco aí pra você trazendo agora. Gal Costa, Chuva de Prata. E depois Jean e Giovanni, Dois Corações. Ainda Zezé de Camargo e Luciano, Indiferença. Vanusa, Mensagem. Fafá de Belém, Nuvem de Lágrimas. Ainda Renato Russo, La Força de la Vida. Ainda Roberto Carlos, A Guerra dos Meninos. E pra finalizar, Roberto Leal, A Dança do Tiro Liro Liro. Tchau, até o próximo programa. We'll be right back.

sua falta. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão nova de mim. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra o fim. Subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, porque na certeza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza. A mais ouvida. Longe dos olhos e dentro do meu coração.

achavam mais de 100. E em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram fortes sinos e os sons eram divinos. A paz tão esperada aconteceu. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Não faça maior esforço para evitar a palavra cegueira ou cego. Pode usar as palavras sem rodeios. O cego sabe que é cego. Uma campanha Camoazo II. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro.